Atenção, prepare-se para escutar o DoidoCast, podcast que desce redondo. Se for dirigir, não ouça. Olá amigos, olá leitores, olá parceiros do Moleque Doido. Estamos aqui hoje gravando este podcast com o objetivo de apresentar a você o movimento que promete revolucionar a blogosfera brasileira. Você quer fazer parte do Blogueiros Unidos? Então escute este podcast, saiba qual é o nosso objetivo, quais são os nossos requisitos e o que você ganha por estar participando. E para participar nessa conversa com a gente, foi convidado o nosso ilustre amigo, Hugo Meira! Olá, caros ouvintes. Aqui quem vos fala é Hugo Meira, da cidade de Montes Claros. Eu tenho um blog, portalmeira.com, também tenho um blog jurídico, hugomeira.com.br. Sou parceiro aí do Rafael, logo na sidebar você vai poder acessar o meu blog, Portal Meira, e também vai poder acessar o hugomeira.com.br, já entrando no Portal Meira. Enfim, a gente está aí mais uma vez para fazer um podcast divertido com o alegre e saltitante Rafael Silveira e também para falar um pouco desse movimento que promete aí, ter uma grande repercussão na blogosfera. E esse alegre e saltitante ficou com uma conotação meia bizarra, né? Mas vamos dar continuidade. Se você quer ser meu seguidor no Twitter, basta você digitar twitter.com/Rafael_Silveira. O Gumeira quer dizer aí para a galera o seu Twitter, Hugo? twitter.com/Hugo Meira, tudo junto, simples e fácil. Tá ok, beleza então. Você já tem nosso Twitter, já tem o endereço de nosso blog, e agora a gente vai apresentar a vocês o movimento Blogueiros Unidos. Blogueiros Unidos foi um movimento idealizado por mim e pelo Hugo, e hoje ele tá aí na internet. Após a sua primeira edição, a gente contou com a participação de 100 blogueiros que nos ajudaram a espalhar esse movimento pela internet. Agora nós estamos lançando a segunda edição deste movimento, e para esclarecer alguns pontos, o Hugo está aqui hoje para responder algumas perguntas, participar do nosso questionário. A gente vai fazer algumas perguntinhas aí para você, Hugo. Você está preparado? Opa, preparado aí. Por que eu não estou preparado dessa vida, né, cara? Um amigo igual você, com um chegado e parceiro igual o Rafael Silvestre, tem que estar preparado sempre, né? É bom separar com essas brincadeiras, mano. É bom. O que que o pessoal de casa que tá nos escutando vai pensar, mano? O que que o pessoal vai pensar? No máximo, duvidar da sua masculinidade. Para com isso, aqui é cabra macho. Então vamos lá. Blogueiros Unidos, pra acessar o Blogueiros Unidos, você vai digitar blogueirosunidos.blogspot.com. Ali na principal postagem ali, já na home do blog, você vai encontrar o objetivo, quais são os requisitos, o que você ganha, como se cadastrar. Mas o Hugo vai estar esclarecendo para nós aqui. Respondendo a primeira questão, vamos lá? Question 1. O que é o Blogueiros Unidos? Qual o seu objetivo? Então, Rafael, o objetivo dos Blogueiros Unidos é aumentar a qualidade dos conteúdos dos blogs membros, é promover a ética, o respeito, a criatividade e organização nesse conteúdo, porque a gente acredita que exaltando esses valores, os blogs eles vão ser mais respeitados e vai abrir uma série de espaços, assim, até para publicidade e outras atividades profissionais dentro dos blogs. Então a gente incentiva isso não só como maneira de promover a ética, a qualidade, mas também de haver uma valorização geral, né, do blog, que ele é um pouco, vamos dizer assim, utilizado, ele sofre um certo preconceito ainda. No meio da internet, essa questão da confiabilidade, a questão da ética, a questão das fontes de informação. Então é isso. Legal, né? Incentivar então o aumento da qualidade, manter o respeito, a ética, a criatividade e a organização do seu blog. Este é o objetivo do Blogueiros Unidos. Vamos agora à segunda questão. Question 2. Quais são os requisitos para participar do movimento Blogueiros Unidos? Então, para participar é muito fácil. Basta seu blog ter 10 anos de existência, ter um faturamento mensal no AdSense de $1,000 e 50 mil visitantes diários, únicos. É bem fácil. Como você então, é do mal, Bugumeira. Não existe isso na face da Terra. Fala sério aí pro pessoal, como é que eles vão poder estar participando aí do movimento. Bem, galera, é fácil, fácil aí. Então, seu blog precisa ter 3 meses de existência. Seu blog precisa ter um conteúdo relevante, próprio. Um blog sem plágio, sem excesso de downloads piratas, sem pornografia, sem ofensas, sem incitações ao preconceito e discriminação. Enfim, é fácil. Isso mesmo. Só isso mesmo. Acessando a home do blog, você já vai poder ver ali os critérios, regras básicas para fazer parte do Blogueiros Unidos. Se você achou que o Hugo enrolou demais, lá no blog tá de maneira bem resumida, bem fácil de entender. Vamos à question 3. O que o participante ganha por estar fazendo parte do Blogueiros Unidos? Então, Rafael, o primeiro ganho aí é um release. Nesse release, as principais informações do blog do blogueiro são disponibilizadas. Com isso, ele vai ter um ganho de page rank, porque naturalmente ele vai ganhar os links. E também, por outro lado, ele vai ganhar page rank em que aspecto? Porque cada blogueiro ele vai fazer uma postagem linkando os blogs membros. Então, naturalmente, isso vai elevar o page rank do blog. Por outro lado, a partir do ingresso desse movimento, vai haver um crescimento no seu blog devido às parcerias e também do intercâmbio de conhecimento, do melhoramento das suas relações na blogosfera. E com isso, seu site ganha mais confiabilidade, porque o movimento não é um movimento qualquer, é um movimento sério, é um movimento que a gente tenta ser organizado ao máximo e repassa essas funções de fiscalização, de avaliação para pessoas competentes. Até o Rafael pode falar quais essas pessoas, não é mesmo aí, Rafael? Fala aí pra galera, quem são essas pessoas? Isso mesmo, né, pessoal? A gente formulou uma nova equipe agora de fiscalização, de admissão, de suporte, né? Estamos aí contando com a participação, além minha e do Hugo, do Diego Galeano, do Anderson, do Fagner. Contamos também com a participação da Gabi. E mais alguns aí que agora eu não me lembro, mas a gente vai estar postando o nome de cada um aí na postagem de inauguração da segunda edição do Movimento Blogueiros Unidos. Vocês com certeza vão estar por dentro. Além disso, né, como o Hugo disse, o seu blog ganha credibilidade, confiabilidade por estar participando de um movimento que objetiva a ética, que objetiva o respeito e não tem fins lucrativos, né? Então é um movimento que promete mesmo revolucionar e ajudar a todos os blogs que estão em fase de crescimento aí na blogosfera. Acho que a gente já pode ir terminando aqui, né? Esse podcast, ele não tem oferecimento por enquanto. O Gumeira quer mandar um abraço pra alguém, o Gumeira? Um abraço pra minha mãe, pro meu pai, especialmente pra tua mãe, Rafael. Pra mamãe? Vai mandar um abraço pra mamãe, velho, ó. Bom, eu queria mandar um abraço para todos os ouvintes, para todos os leitores do Moleque Doido, principalmente os novos que estão se achegando agora. Queria mandar um abraço aí para Ferroxia, do Exact Click. Queria mandar um abraço para Bia. Mandar um abraço aí também. Vamos ver aqui quem mais está merecendo um abraço aqui. Ankinou Blogueira merece um abraço também. Aliciane. A Aliciane também merece um abraço. É isso aí, também todos. Todos, que mané por trás. Que mané por trás. Vamos ter o respeito com as nossas leitoras, com as nossas ouvintes que participam no crescimento do Moleque Doido. É isso aí, finalizamos. Um grande abraço a todos. O blog doido do autor doido e que deixa todo mundo doido. Are! É isso aí, grande abraço a todos e até o próximo podcast!